6201, no, coordene com o centro. Do ADIB-10, frequência 1251, alterna 1395, bom voo. 251-3395, obrigado, 6201. Lona 645, decolando 226, controle 120, decimal 8. 208, bom, 645, boa noite. Boa. Drone Salvador, voo 645. Lona 645, boa noite, contato radar, subir, mantenha nível de voo 360, via Dael. 360, via Dael, voo 645. Portugal 022, ready for taxi. Portugal 022, care taxi by front 1 engine, holding point tower 118.095, altimeter setting 1017. Taxi via apron 1, India, and standby tower 118.995, KNH1017, and Portugal 022. Boa noite, obrigado. Dois sete ano dois controle. Pois não, controle Salvador chamou 2702. Afirmativo, azul 2792, serviço radar encerrado 66 milhas nordeste de Salvador, chame o controle Aracaju 120, decimal 3. 203, obrigado, boa noite. A 705 desça via para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado sinal ILS, receio pista no 0. 1017, desce para 4000, confirmando 2000, via, voltará estabilizado, gol no 705. Espera, recebeu, pelou? É via, gol no 705. Toca, via. ready for departure, FPL 022. Portugal 022, cleared for line up and takeoff, runway 10, wind 170 degrees, 7 knots. We for line up and takeoff, runway 10, FPL 022. Eu vou chamar a autoridade de um para o táxi. Ou 1645, chame Centro Recife 125, decimal 1. 251, vou merda aqui. Autorizado, nível de voo 200. Autorizado, foi o azul 251, autorizado 200. Boa noite, Portugal 022, boa noite, obrigado. Boa noite. Better Portugal 022, crossing 700 feet, climbing level 350, request direct Natal. É Portugal 022, good evening, climb and maintain for level 350 via Pucca Departure, radio contact. Climb level 350 via Pucca Departure, Air Portugal 022. Cruza nível 160, chame agora Centro Recife, frequência 125, décima 1. Vai chamar Recife, 125, fundo, azul, 251. O táxi do Chanel 6259, está com 143 a bordo, 530, Galeão. Via parte principal Índia, ponto de espera 2895, ajuste 1018, o Chanel 6259. 28 agora, plant start, show, Índia, ponto de espera 295, 6259, obrigado, boa noite. Portugal 081. Obrigado. Utilizando ILS, está listando gol 1705. 1705, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. O Solo Salvador, gol 1097 no 04, puxa, tem acionamento. Aguarde para puxa no 097. Aguardando. Vai guardar apenas a passagem do Airbus da Vento, que já iniciou o táxi no pátio. Assim que o mesmo passar a sua pausa, eu liberarei o seu feedback. Ok, muito obrigado pela informação. Piloto 2, obrigado. Azul 2781 para a Copa Vitória da Conquista? Afirmativa, essa informação se erra, tá passando. Só um minuto para a Copa. Essa sua escuta. Voo 097, porque a senhora chama para o táxi. 7, reportaremos táxi, voo 097. O Azul 2781 informa que não cumpre a sua previsão. Sim, só cumpre inferior. Ok, obrigada. Pós pouso autorizado, estou no zero. Livre pouso no zero, no 705. Chama 6259, após o pouso da aeronave da Gol, ali mantém de plano zero. Após a aeronave final, ali mantém no 90, 6259. Olha, Salvador, boa noite, Gol 18, Menem, destino 150, informação... 1866, boa noite, esse ano é identificação, voo Itapia, após Itapia e Duna, em descida para nível de voo 050, altímetro no 08. Na presente voo Itapia após Duna, gol 1866, estado 1089. 1866, chegada Mari. Gente, na Mari, gol 1866. Luna 705, no solo 41, libere via Fox, solo no 21, décima 1. Fox 21, no voo no... Para o táxi, voo 1097, 133 a bordo, 3 horas e 20, alterna Campina. Táxi à direita via Índia, conta de espera torre 1895, ajuste no 018, voo no 097. Gente, lembre táxi. Montera, vai chamar a torre 10295, 1018, o gol na 097, ponta lá. Paulo, gol no 705, 1055. 705, táxi de alta, Juliette, portão 02. Alta de 10 por 2, gol no 705. 97, boa noite, você mantém pro 90. Ali mantém 90, gol 0097. Oxanã 6259, decolar 243, controle no 20, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. 0 com a quadra do plano de voo, Arbor eleva a subida, primeira curva direita, 5046 transponder, 1208, bom. Correto, senhor, para posicionamento. Está pronto para posicionamento. Autorizado, senhor, para o táxi, 2781. Camarão azul, 2781. Zero 97, decolagem autorizado, pistão 90, vento 1970 graus, 69. 097, iniciando. Oito meia meia, desça para dois mil pés, autorizado sinal ILS, descida, pista no zero. Estabilizado. Ok, chama da estabilização, mais correia, descendo via para dois mil pés. Bom, oito meia meia. Quatro via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 018, azul 2781. Parte principal Índia, torre 1895, 18 agora. Bono 097, boa noite, contato radar, subi, mantenha nível de voo 360 via Argo. 360 via Argo. Santander 6259, voe direto Motiva. E chame Santo Recife, frequência 125.1. Vai voar direto Motiva, vai chamar o 9251 no cenário 6259. Azul 2781, autorizado ingresso e decolagem pistão 90, vento 170 graus, 69. Escolhimento, ingresso e decolagem azul 68, boa noite, a senhora é a identificação via chegar na Mari, deixa uma TNM de voo 050. Na Mari é 0050, Intap intercepta a chegada Mari, quando no ideal de descida, está autorizado o nível de voo 060. Presente Intap, reportará no ideal de descida, livrando para o 060. Obrigado. Boa Salvador Azul 2781, decolou saída Arbor. O 2781, boa noite, contato radar, subir, mantenha nível de voo 180, após 2000, curva direita na curva de Elefa. Após 2000, direita, curva de Elefa, subindo para 180, azul 2781. 097, chame centro Recife, frequência 128.8. 288, boa. Estabilizou o voo 1866. 866, torre 18.95. 18.95, boa noite. Salvador, boa noite, bom 866. Boa noite, 66, boa noite, continua a aproximação, reporte quando embaixo travado, ajuste no 08. Camará. 8868, direto e tato, aqui é o 050. Luciano, Baixa checando e avistando, Gol 866. Gol 866, pouso autorizado, pistão na 0, vento 170 graus, 7 nós. Pouso livre na 10, Gol 866. Autorizado Galeão 300, rota Irume por novembro 857, Moço. Na subida da Elmeda, Irume, primeira curva direita, código 5060 e o controle no 208. 231 vai livrar para 060. Fez o 97, o fechamento correto, autorizado por estacionamento portal meia dúzia, chamo para o táxi. Alô, muito boa noite, é o Gol 1099, informação Tango, posição 9, tempo da informação, autorização de confins, por favor. 099, autorizado confins, 360, via Pernambuco 21. Subida Arcos, transição Elefa, primeira curva direita, código 5076 e o controle no 208. Gente, é autorizado nível 360, conforme o plano, Pantagelo 21, Arcos, transição Elefa, curva direita na 10. Sai o transfondo 5076 e o controle de saída 120.80. 1099, cotejamento correto, chama para puxar estacionamento. Cotejamento correto, chama para puxar estacionamento. Chama para puxar estacionamento, Gol 1099. No 866, no solo 56, libere via Fox, solo 121, decimal 9. Fox via 121, decimal 9, Gol no 866. Solo solo do irmão, noite, Gol no 866, eu vou estar na foto. 866, táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamamento da Juliette, boa noite. Bono 168, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS, subida pista no 0, informe estabilizado. Tomarei estabilizado na X-Rida 10, Gol 168. 3.2231, desça para 3.000 pés, ajuste 1.0 no 8. 3.000, agora 1.0 no 8. 9.7.1.4, poderia confirmar o horário do plano? Às 22h10, Zulu. Gente, ok, vou verificar junto à sala IS. Ainda não consultou no sistema. Ok, ficarei na guarda. O 9.7.1.4, está confirmando? Não, é TAN, 9.7.1.4. Ok, desculpe. Táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 0 no 8. Alfa Romeo, Hotel Romeo Golf, prossiga. Sempre mais cópia, Hotel Romeo Golf. Dor 231, é possível Duna da presença? 231 mantém TAP após o TAP Duna. Ok, TAP Duna. Juliette para o 04, voo no 866. Hotel Romeo Golf, é o solo voltando? Hotel Romeo Golf está confirmando. A notificação seria Salvador, Salvador ou em Rimar, em Rimar? Perfeita a notificação, por gentileza. Ah, tá ok. É, já visualizei aqui a sua notificação. E qual seria o setor de sobrevoo? E já passa por quantas milhas? 23 milhas, ciente. Aguarde só dois minutinhos para confecção do plano. 02 milhas, tá ok. É só um minutinho para confecção do plano. Romeu, Del Romeu Golf, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, Del Romeu. Decola em Rimar, 500 pés, segue na estrada do Coco a 2 milhas, vai manter a frequência da torre e o código transponder 0131. Autorizado, Rimar, para 03 a bordo na Rimar, ciente para decolagem agora, torre 118-95, Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, livre acionar, reposta taxa. Correção, reposta para decolagem. Hotel 3197, decolada 03, chama controle 120-8. 208, obrigado. Ok, na escuta, obrigado. Boa, boa noite, 3197, decolou, boa. Tá, 3197, boa noite, contato radar, subir uma TN de voo 300 via Dael. Via Dael, possibilidade da presente curvar a direita para a BDF, senhora. 3197, foi pro de Leda. Leda. É do senhor, muito obrigado. Estabilizou o Gol 9, o Nuno 68. O Nuno 68, chame a torre Salvador em 1, Nuno 8, decimal 95. 95, obrigado. Passaria do 2231, deixa saber para 2000 pés, autorizado. Final e LS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Reportaremos visual para o tráfego que nos precede. Sinal da 190. Autorizado da presente com Pro Norte, reporta quando fora do solo, vento 170 graus 09 nós, altímetro 10118 no aeródromo. Pro Norte, como solicitado, confirme. A gente reposta no Través Norte da 2, Salvador. Jogou no 168, próximo a Estiano, embaixo da vaga. Bom, no 168, para informação, à sua esquerda, um helicóptero decolando de um heliponto a 3 milhas da cabeceira auxiliar. Não interfere com a sua aproximação, livre pouso 10, vento 170 graus 099. Pouso livre, cabeceira 10, gol no 168. Então, meu golfo visual com tráfego nacional da 10. Tá visual, já 500 pés, vai manter afastado. Na estrada, Corcovado, Torre Magoff. Gente, mantendo a vertical da estrada do Coco, reporta para abandono do setor. Ele vai reportar para abandono, na escuta permanente, até o meu golfo. Até o meu golfo, fora do solo 06. Passaria do localizador, visual para uma zero, com o tráfego na curva. Passaria 2231, chama a torre de Salvador em 118, decimal 95. Muito obrigado, senhor. Até. Até. Passaria do 2231, boa noite. Passaria 2231, número 2, para pouso, aguardo autorização. Boa. Uma 705 copia. Autorizado para o Galeão, via conforme o plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda e Rumi. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Controle 120 decimal 8, transponder 5105. Autorizado 360 para o Galeão, via plano, decolada da El, Leda e Rumi. Pro 705, correto, portão 2, chame o trânsito, chame o acionamento. Pro 9714, copia? Copia, 9714, prossiga. Autorizado para Cuiabá, nível 340, via Pêrdulo 17, após conforme o plano de voo. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída Arbor, após posição Elefa. Controle 120 decimal 8, acione 5112. Autorizando nível 340, via Pêrdulo 17, após segue conforme o plano. Decolada 10, curva direita no perfil da Arbor, transição Elefa. 1208 é o controle, 5112 é o transponde, 9714. Então 9714, confirmando o destino Cuiabá, reporte quando pronto estiver em funcionamento. Reportarei. O Salvador, voo para 099, pushback em funcionamento, posição móvel. Voo no 099, autorizado, chame o táxi. Chamada para o táxi, 099, negou. Voo Salvador, 9714. 9714, prossiga. Ah, só confirmação, o CGNA liberou nosso slot para saída, né? Afirmo. Ok, liberado. Obrigado, vai chamar o Luiz da sua caminhada. Solo, Salvador, gol 1968, liberou. Gol 966, táxi de Alfa, reporte antes de táxi de Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes de Juliette, 1968. senhor entender como coordenar com o Centro Recife para o 317 para o Oeste-Sai, escuta presente? 317, solicite ao Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 25, 133 decimal 5, muito obrigado, senhor. Vou. Vai permanecer estrada do Coco, vai se afastar em direção a Prantes, próximo ao pedágio. Tem, seu Tom, meu Golfo, mantém a minha escuta, já passa para abandono do setor. Mantém escuta, até o meu Golfo. Boa noite, então, 3858, acione a identificação dessa via chegada a Mari para 2000 pés do Senegal na 018. Direito, chamando sala em 121-1, correção 1219. Sente livre, 1219, obrigado. Passaredo 2231 no livro. Passaredo 2231 no táxi lento via Alfa, mantém a posição antes da táxi 2 Juliette aguardando para ingresso. Alfa, mantém antes da Juliette para ingresso. Aerotaxi, o Gol 1099 com 162 a bordo, Campinas, 3 horas e 6 de autonomia. 1099, táxi via pátio principal da sua Índia, até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre em 1118 decimal 95, ajuste no 018, bom voo. Gente, é o táxi autorizado pátio principal Índia, no ponto de espera 1895, Gol 1099. Pushback acionamento, TAM 9714, pátio 3, em frente ao terminal de carga nacional. TAM 9714 autorizado, chame táxi. Chamar o 9714. Dois, dois, três, um, após passar a aeronave da Gol, ingressa Juliette, remota 1-2. Após a Gol, Juliette, remota 1-2, com passageiro 2231. Salvador, Bono 705, pushback, acionamento 02. Após passagem da aeronave da Goa, caldo autorizado, chame táxi. Após a aeronave passagem da Guarda, autorizado, chame táxi. Salvador, boa noite. Gol 1099 na Índia. Pronto. 1099, livre alinhar e decolar com 10, vento 1,70 graus, 099. Livre alinhar e decolada 10, gol 1099. Bruno 705, desconsidere a autorização, aguarde para o novo curso, aeronave da TAM finalizando no pátio 3, já até que se arreta a guarda. Gente, aguarde a gestão, Bruno 705. Afirmativo, TAM 3258. ONU 099, decolador 017, mantém-me, escuta agora a transferência. Ah, só escuta, 99. Meu golfo na escuta? Bota com meu golfo na escuta, senhorita. Zero. É 3 de março para 9 minutos? Então 9-7-1-4 pronto do táxi? Ah, pronto pro táxi. Do 9-7-1-4. Sim, confirme os dados, por gentileza. POB, autonomia alternativa. Em meia dúzia a moto, 5 horas e 10 de autonomia, está alternando Goiânia, o 9714. Sim, está 9714, táxi autorizado via Pátio 1, táxi em Índia, até o ponto de espera pistão no 0, ponto de espera torre em 1-1-8-95, ajuste no 0-1-8, bom voo. Ok, frente, Pátio 1, Índia, 1895, 2018, obrigado, 9714. 1705, após passagem da aeronave da TAM, a Saulo autorizado para espera acionamento, chama o táxi. Água 360 3858. Autorizado final. ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Bom, reformando estabilizado no localizador 3858. Torre Salvador, boa noite, tá 9714. 9714, boa noite, livre alinhar e decolar, Cosmo 0, vento 1970, grau 079. Vai alinhar e decolar, 9714. Prior Hotel Romeo Golf, está retornando para o pedágio da Cidade do Coco. Mantém escuta, transitor. Escuta o controle, Hotel Romeo Golf, reporte ao livrar a área do pedágio. Ok, vai manter escuta, reportará ao livrar o Hotel Romeo Golf. Confirmando, está livre a decolagem do 9714. Afirma 9714. Vai iniciar o 9714. Tranquilo. Nós solicitamos a direto moto. 1099, solicite ao centro Recife em 128.8 alterne, 126.0. 288.260, até logo, obrigado. Sobre 714, decolado aos 24, chama controle em 120, deixa só 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, conta 9714. 9714, contato radar, suba para o nível 340, na saída Arbor. 340, saída Arbor, 9714. 05 Taxi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste no 0, no 8, bom voo. Boa noite. Curso 325, estação, ingressa na final com a 1-0. 325, chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 95. Poderia confirmar 1895? Afirmativa. 1895, obrigado, uma boa. Boa.